que é que vocês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Enfim, que vocês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Enfim, que é que vocês querem ouvir de mim, então me fala. Flores nos jardins ou talvez pingos de lágrimas, que de amor no calor do abraço do filho que te beija e junta os pedaços de paz dentro do seu coração. Rapaz, diamante lapidado no castelo em Alcatraz, é só em filme. O máximo é os dólares, ouro pra gastar com as putas e pagar de carro novo. O crime é ilusão, tentação mais que febril. Quantos tiros de fuzil que não entrarão a mil em lares inocentes, velórios contundentes. Quantas mentes programadas pra descarregar pentes. Os boy gosta de viajar de jaguar, velejar sobre o mar com vinho e caviar. Enquanto na favela ouço gritos, sangue, tiros e outra criança arrastada pelo cinto. Que é que vocês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Enfim, que vocês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Não queria que nenhum de nós fosse sequestrado, levando pro cativeiro mãe de jogador, enfiando bala nas milícias no Rio de Janeiro, ou arrebentando as delegacias de morteiro. Tudo tem um preço e o preço é cerca elétrica, vidro à prova de bala, segurança externa, interna, privacidade zero, caos urbano, projétil que perfura o vidro da porta do banco. É o mesmo que estraçalha o barraco da idosa, que destrói a plasma da suíte luxuosa. Rosas também choram lágrimas de dor, senhoras que conhecem o valor da ausência ou da perca do filho no assalto, que no IML fez do óbito aula pro laudo. Universitário, estagiário em medicina, infelizmente tem tecido humano sangrando que nas guias. Que cês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Enfim, que cês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Tive motivos pra seguir no crime, mano, mas não quis. Um 5-7 carga, carro adulterado, chassis. Preferi o rap e as palavras sagradas pra não ser exemplo pros meus filhos abrir na facada. Os corações putrificados, feito lodo, dos executivos que se boem em banheiras de ouro. Aqui disposto a resgatar pelo rap o psicopata que mata por nada, o moleque que faz no punhal enferrujado no semáforo, espada de gladiador pelo relógio, decepa seu braço ou abre o crânio na paulada por um laptop do boy que sai do Porsche no estacionamento do shopping. Queria sim pros meus mano igualdade, amor. Queria pra mim que eu não fosse, enfim, locutor de tantas mortes e fitas monstruosas. Mas fazer o que se existe bala estraçalhando rosas? Que é que vocês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Enfim, que cês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Enfim, que cês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Enfim, que cês querem ouvir de mim, então me fala. Se infelizmente convivam em meias balas, que atravessam portas, estraçalham rosas, que botam pânico nas portas giratórias. Enfim.